posso pegar todos os que quero, mas foi tão fácil te capturar. Com a minha Clefairy brincalhona, o time perfeito para ele te derrotar. Pensou que fosse cair mesmo nesse papo, que um choque do trovão ia me parar. Eu imito Mr. Mime, um teatro, e jogo pokebola pra te dominar. Vai fazer de tudo que eu mando, agora sou eu quem vai te treinar. Quando eu entro em batalha, só penso em ganhar. Poderosa, eu gosto de jogos, hipnose, já ganhei você. Nesse jogo é o meu Pokémon que vai vencer. Escolho meu Charmander, te deixo quente. Usando Confusion faço você se perder. E quem foi que disse que o Pokémon que escolho é você? Eu só quero saber que o Alakazam vai entrar na tua mente. Faz um Horn Drill comigo na imaginação. Pokémon do seu tipo eu uso, mas na troca eu digo bicha! Mamute roca, apaga o boquete! Opa! Opa! Nessa semana vamos falar de mais um console da sexta geração de videogames, o GameCube da Nintendo! Aquela merda! Eu sou Ilaps e pra falar daquela caixinha roxa dos sonhos e pesadelos, estão aqui conosco o Mamute. Cara, eu gosto tanto do GameCube que recentemente comprei Luigi's Mansion, Metal Gear Solid Twin Snakes, e tô pra comprar com um amigo meu que tá no bigode ainda, mas tá comprado, tipo, na ideia, por Resident Evil 4, 1 e 0. O Face, estou jogando. A sexta geração era a época que a Nintendo fazia um forninho de boneca que rodava jogos. E o nosso eterno líder de ginásio Pokémon, do ginásio Dragão, que tem Tiranitar e vai te mandar um Horn Drill, sei lá, o Fritz! Pô, o Tiranitar não aprende o Horn Drill. Pois é, mas eu não lembrei, desculpa. Mas o GameCube foi o pior console da Nintendo, ponto final. Não tenho o que dizer, cara. É verdade. Vamos falar desse videogame cujo legado maior é o Smash Bros. Melee, que teve Mario Kart Double Dash e Super Mario Sunshine, aquela merda! Zelda Wind Waker, muito criticado por alguns e adorado por outros, Luigi's Mansion, Animal Crossing, Metroid Prime, Pokémon Colosseum, Sonic Adventure, Killer 7 e muito mais depois dos e-mails. Muitos jogos... O videogame ele foi caracterizado por jogos mamilos, né? Polêmico. Assim, GameCube, aquela caixa roxa mamiluda. Porque assim, não tem nenhum assim, não, com edição dos Smash Brothers, não tem nenhum que o pessoal olhou e falou assim, não, geral, porra, esse jogo aí é foda. É sempre um, porra, é foda, puta, é um lixo. Ninguém chegou e falou assim, gostei mais ou menos. Ou é foda ou é um lixo. É tipo assim, mamilos. Ninguém chegou e falou assim, geral, no GameCube. Tô dando um eco aqui na minha casa, tá meio tarde, daqui a pouco os chineses estão reclamando aqui. Chegamos àquele momento glorioso do Eu Gosto de Jogos, que é o cantinho do Saci de Patinete, a nossa leitura de e-mails. Estou aqui com meu colega de quarto em Nova York, Crusher. Oi, tô com saudade do Saci. Opa, Crusher e eu estivemos numa comic shop esses dias aí, e vários lugares também. Devemos ter feito várias coisas quando esse programa. Devemos ter feito várias coisas nas duas próximas semanas. Vamos ao Washington ver jogo de futebol americano, vimos o Homem-Aranha na Broadway. Oh, se tudo der certo, é isso aí que a gente fez. Se nada der errado, foi tudo isso que a gente fez. É, tem que levar em consideração que vai ter um 11 de setembro no meio dessa conversa, e a gente vai estar em Nova York. Vai que dá merda, né? Opa, da então, Síria. Rezem por nós. Esses e-mails que nós separamos aqui, como estamos gravando com muito adianto e não temos ainda os e-mails dos 150, que nem saiu ainda, quando estamos gravando essa leitura de e-mails, nem o 149 saiu ainda. Porra, então toma essa. Adoro gravar no futuro. Porra, o futuro é glorioso. São e-mails sobre o episódio do Clube da Vergonha. Crusher, nosso primeiro e-mail, por favor. Do De Jesus. De Jesus, ótimo nick, hein? Olá, torcedores do América. Eu comprei um 3DS pra zerar Ocarina, jogo que eu não entendia e jogava na zoeira. Goku da zoeira. Bem, vamos ao ponto. Todos me perguntam se tenho Pokémon, porém eu nunca joguei. Não quero jogar, e se já é derrota andar com o portátil, imagina dizer que está jogando Pokémon. Caralho, esse cara manja das putarias. Esse, mano. Tá ligado. O mundo é injusto e ele te vê como otário. Você, assim como eu que joga na rua, na escola, no trem, no puteiro. Gostaria de gostar, mas é assim que penso e tenho preguiça de pensar diferente. Saudades do Senhor da Eternidade. Marque outro BFS Pizza. E não se esqueçam da sugestão do cast sobre a infância de vocês. Esse podcast da infância, como ano que vem o 200 vai fechar com o PlayStation 13, e o Wii e o Xbox 360, pro outro ano não tem nada, né? Então o 250 vai ficar Origens Secretas do Baixo Frente Soco. Puxa, ô, oh, daqui a dois anos. Esse cara manja, né, mano? Eu também, eu quero comprar um 3DS. Provavelmente eu já tenho um 3DS, né? Isso, quando vocês estão ouvindo isso, eu e o Crusher já temos um 3DS, cada um. Muito provável, mas eu não vou comprar um 3DS pra jogar Pokémon, cara. Eu não acho um jogo ruim, é bacana e tal, ok. Só que, sei lá, hoje eu não consigo, hoje eu acho que passou. Passou, né? É um craque. Pokémon é tipo um craque. É tipo um MOBA. Provavelmente eu estou jogando Fire Emblem no 3DS. Eu acho que eu estou jogando Harmonite agora, enquanto a galera tá ouvindo isso aí. Eu tô jogando Harmonite. É, vai ser muito bom se a gente não comprar o 3DS, vai ser muito mais engraçado. E o De Jesus, cara, ele, quando. Um pouco antes dessa época aí, ele ficou perguntando lá no grupo do Baixo Frente Soco, falou, pô, galera, como é que vocês fazem pra jogar videogame assim? Eu pego o trem, porra, vai que nego me assalta, não sei o quê. Aí eu vi a foto do maluco, eu falei, cara, ele tem uma cara de marginal que nem eu. Falei, filho da puta, joga essa porra no trem mesmo, que vai te roubar, tu já tem mais cara de marginal do que qualquer um, porra. É tipo eu. Cara, é que pra mim é assim, se eu compro um portátil. É pra usar na rua, né? Senão eu não comprava um portátil, cara. Play 3, sei lá, fazer qualquer outra coisa, cara. Eu em São Paulo, eu sou da Zona Leste, galera. Quem é de São Paulo sabe como é que é. Mano, eu ando com meu iPhone na rua mexendo. Savoy, eu pego meu tablet e fico assistindo seriado no metrô. Não tô nem aí, cara. Me rouba, que se foda, compro outro. Porra, compra outro. Tem dinheiro, porra. Sou da ZL, mas sou rico. Porra! Porra, Savoy City é nóis na veia. É nóis, já fui assaltado na esquina de casa, foda-se. Que merda, né, cara? Que derrota. E-mail do Outrem Outrora. Olá, muito bom o cast, mas eu estou um pouco triste, pois eu não tenha um esqueleto no armário. Conjugou o verbo errado, foda-se. Porém, tenho todo um cemitério. O meu primeiro console foi um Super Nintendo, que veio com um International Superstar Soccer e um Super Mario World. O Superstar eu só jogava X1 e o Mario nunca consegui completar. Hoje peguei meu Super Nintendo e a fita para jogar. E vejo que era porque era muito novo e não tinha reflexos. Mas não vou completar porque também percebi que não gosto de Mario nem de jogos de plataforma 2D. Aliás, eu nem consigo jogar direito jogos 2D que não sejam de luta. Não sei porquê, mas simplesmente não vai. O mesmo acontece com Sonic. Apesar de, nesse caso, eu detesto Sonic 2D pelo fato do seu diferencial, que é ser rápido. Só pode ser realizado... Peraí, mas então o cara só joga jogo 3D? É, não jogou videogame até... Então, né? 10 anos até atrás, né? Ontem. Então, enfim. Só pode ser realizado direito uma vez que você complete a fase e sabe exatamente o local de cada armadilha inimigo pra não precisar parar. Ou seja, é um jogo em que, numa primeira jogatina, não te dá tudo que foi oferecido. E isso faz com que o jogo se torne um pouco atraente. Eu discordo de você que o principal do Sonic é a velocidade, né? Não é pra jogar Sonic correndo. Como a gente já provou, o Mario é mais rápido que o Sonic. Inclusive, é verdade. Como morava numa cidade pequena, com apenas uma locadora minúscula, meu único contato com o Mega Man foi no X1, o único que tinha para alugar. jogar. Jogo muito bom, mas não imune à minha maldição com jogos 2D. Nunca consegui completar e não vou correr atrás dos outros. Esse cara podia comprar um 2DS. Aí, olha aí. É olha pra aí. Ele. É pra ele, cara. É pra pessoas assim. É pra pessoas como esse cara. Jogos em 3D no 2D. Ó, é pra você, cara. Pra você. Também nunca conheci Zelda, Metroid, Castlevania, Chrono, Final Fantasy, até bem mais tarde quando ganhei meu segundo console, um PS2, 15 anos depois. Quase sem jogar nada e sem conhecer jogos de PS1. É muito triste a história, cara. É triste mesmo, cara. Que merda de vida. Alguns desses títulos eu corria... Não, merda de vida, você tá exagerando. Aí o cara com uma buceta aí, tá adianta. É, alguns... videogame mística. Aí sim. Alguns desses títulos eu corri atrás, outros envelheceram mal demais, como Metal Gear Solid 1. Mas pelo menos outros que vieram depois eu joguei. No caso do Chrono e Final Fantasy, foi minha segunda maldição. Active Time Bar, não consigo usar. Cara, você é meio disléxico com videogame. RPG pra mim, ou é de ação, tipo Kingdom Hearts, boiola, Tales of, etc., ou por turnos definidos, como Final Fantasy X e Persona. Nunca consegui completar Chrono, nem nenhum Final Fantasy além de 10. Nunca gostei de FPS. Cara, você não gosta de nada. Por nada dá certo com você. Por isso que eu joguei Half-Life e Counter-Strike. Nos jogos citados, os únicos que não corri atrás nem vou são Zelda e Metroid, porque não tenho um console da Nintendo pra jogá-los. E meu PC não emula nem PS1 direito. Caralho, cara, que triste, cara. Tô com muito... Cara, caralho, não! Lê hoje um parágrafo, eu ia falar isso, cara. Pra ele jogar campo minado, cara. Pelo menos o campo minado eu completei. 9 segundos no modo principiante, 68 no modo intermediário, 247 segundos no modo... É, porque é só o que sobrou pra ele. Campo minado, paciência e free cell. Caralho, sua vida é muito triste, cara. Como é que tu ouve um podcast de videogame, cara? Vamos ver de cinema. Tá perdendo seu tempo, cara. Que tá perdendo isso, seu cara? Tempo. Que coisa louca, cara. Que loucura. Que loucura. Eu acho que você é meio burro, cara. Você não consegue jogar no 2D porque você é meio burro. Você joga de uma maneira burra. Eu não consigo decorar o seu jogo. Porra, esse meio foi demais, cara. Obrigado. Obrigado, outra hora. Obrigado. Cara, que pena, cara. Que triste. Mas vamos lá, Cruz. Vamos lá, KVP. Fala, galera do BFS. Seguem comentários sobre o programa. Super Metroid eu tentei jogar no emulador uma ou duas vezes, mas não gostei muito. Deve ter jogado quase uns 50% do jogo, mas não gostei. Cara, eu nunca joguei Metroid, então é isso aí. Olha aí o cemitério no armário também. Também não teve nenhum Metroid até hoje. Half-Life eu peguei pra jogar o ano passado em uma promoção do Steam. Acho que já joguei uns 60% do jogo, mas também não gostei, tá muito datado. Tu atira nos bichos e eles não dão nenhum sinal de que estão levando tiro. Daí, do nada, morre. Cara, realmente, Half-Life não deu, cara. Tentei também e tá datado pra caralho. Também não consegui, não. Talvez o 2 eu consiga, mas o 1 não rola, cara. Complicado. Nunca joguei o Sonic clássico. O primeiro Sonic que zerei foi o Generations. Esse ano, nossa, cara. Outra vida triste. Todo mundo fala que Final Fantasy Mystic Quest é uma merda. Nem sei que Final Fantasy é. É um cocô, não é nem Final Fantasy. Eles só nomearam como Final Fantasy pra lançar no Ocidente. Ah, mas. Se não me engano, é esse, que é o que não é Final Fantasy. Mas é ruim. É ruim? É. No caso das dúvidas, é ruim. Imagina o preconceito. Mas foi o primeiro que eu joguei e gostei muito. Joguei quase até o final. Empaquei no final numa época em que não conhecia o GameFAQs. Não tinha nem o YouTube, cara. De boa, dá pra descobrir tudo hoje em dia. É, vai ver. É, na época que não tinha nem GameFAQs, não tinha GameCube também. É, não tinha GameFAQs, não tinha YouTube. Falei tudo errado. Foda-se, deu pra entender. Comigo aconteceu a mesma coisa com a música do Portal na Videogames Live. Depois que saí de lá, a primeira coisa que fiz foi jogar Portal. Essa música é sensacional. Exato. Como assim não jogou Super Mario World? Esse foi o jogo que me fez entrar pro mundo dos jogos e diversão. Realmente, Super Mario World só não é o melhor jogo do mundo porque agora tem o The Last of Us, né? MC The Last. Cara, essa do Ogro foi a melhor, cara, de não ter terminado o Mario nunca. Nunca, nunca, jamais. Aqui o Black Striker, fala cambada de sonistendistas, funkeiros, maledetos, blá blá blá, Black Strike, Pascas da vergonha. Porra, foi um dos melhores e mais divertidos que vocês já fizeram. Pena que foi curto. Ao Naro, amigo, é a melhor coisa que tem pra um gamer ou um ouvinte gamer. Espero que no futuro tenha uns dois desse episódio. Podem ficar tranquilos que vocês estão bem na fita. Eu, no alto dos meus 40 anos, não joguei e zerei um terço do que vocês já jogaram. Claro, quando começou o teu videogame, tu já tinha vida, porra. Tu não era uma criança. Não é que a gente tá bem na fita, porra. Ah, muito foda. A volta do Senhor da Eternidade, Mestre Splinter. Até mais. E por fim aqui, o Nicolas Valentim. Cara, muito sucinto, Crusher. Nunca joguei Chrono Trigger, pois não gosto da arte do Toriyama. Cara, você tem alguma coisa pra falar sobre isso? Eu acho que... Eu discordo, mas ele foi coerente. Não gosto da arte do Toriyama. Deve ser um fanzinho de CDZ. Cara, ele CDZ, CDZistas versus DBZistas. Ele foi coerente, mas ele não justificou, né? Porque se o cara não gosta, ele tem que me dar pelo menos uma justificativa. Porque assim, cara, a arte dele, eu acho que as pessoas não devem reclamar. reclamar, porque o cara desenha muito bem. Sim. Tá de parabéns. É, não gosto. Acho meio bosta. É meio bosta. É isso, galera. Fiquem aí com o nosso episódio 151, em que falaremos do GameCube, o console da Nintendo que tomou um tapa na cara e fez a empresa ter que se levantar e dominar tudo com o Wii. Até mais. Olha aí, tomei spoiler do episódio. 151. Não sabia, né? Eu não sabia. Domingo a gente tá no Rio, no Brasil, né? De novo. Triste. Domingo agora. Pena, cara. Muito triste. Mas... ou não, né? Não sei como é que vai ser. Vai que deu várias merda, né? Pois é, tomara que seja triste, tomara que seja triste ter que voltar, tomara que seja. Tomara que seja. Então, até o próximo episódio. Beijo. Diversão da vez. No episódio 100, em que nós falamos da geração 32 e 64 bits, falamos amplamente, pro Fritz não tão amplamente assim, ele acha que nós falamos demais de PlayStation, né, Fritz? Claro. Sempre. Mas o Nintendo 64 teve o seu merecido destaque porque era um videogame realmente diferente da concorrência, que na época eram o PlayStation e o Sega Saturno. Não só diferente porque usava cartucho quando os outros já partiram pra mídia ótica, mas acho que todo o produto Nintendo tem como diferença essencial o fato de ser um produto Nintendo. A Nintendo é meio que a Apple dos videogames. Ela é, insisto... Já foi, talvez volte a ser. Vai ser, talvez esteja sendo ainda, mas enfim. Teve, de fato, é controversa essa afirmação hoje em dia. Mas o 64 tinha lá o seu controle, que era muito diferente dos outros, e era muito melhor que os outros pra muitas coisas, mas ela, mesmo assim, perdeu na disputa pro PlayStation, sobretudo. Já em 99, a Nintendo começou a distribuir pelo mundo afora. Em 99, eu tinha um ano que eu tinha o meu PlayStation 1 ainda, começou a distribuir dev kits pra um novo videogame que à época foi codinomeado Dolphin. Vocês acompanhavam noticiário de revista de videogame nessa época? Noticiário era a revista, né? Era a revista, né? A Nintendo revista. World. A Nintendo World, exatamente. E nessa época a gente, assim como anos antes, ouviu muito falar do Ultra 64, que depois virou Nintendo 64. Esse Dolphin meio que tava sempre lá na Game Power, na Ação Games, na videogame. Games, se ainda existia, Herói Games, que era mais ou menos dessa época aí ainda, talvez. Muitos falaram desse Dolphin, até que em 98 o Dreamcast já havia sido lançado, já tinha então um videogame de nova geração no mercado. Em 2000, a Sony lançou o PlayStation 2 e aí apressou mais ainda a Nintendo, que em 2001, em 14 de setembro de 2001, no Japão, lançou o Nintendo GameCube e estava planejado para lançá-lo nos Estados Unidos no começo de novembro, atrasou algumas semanas e eles dizem sempre que foi problema de software, né? Porque planejavam ter 15 jogos inicialmente, mas acabaram tendo menos. Mas a grande verdade, a gente sabe, é que foi um ano muito específico para os Estados Unidos. Então tudo lá que era para sair em outubro, novembro, foi atrasado, porque afinal, no próprio Japão, o videogame foi lançado 3 dias depois do atentado terrorista. Então não é algo muito trivial. Vocês se lembram do lançamento pela Nintendo World, pelas revistas de videogame, etc? Que tipo de expectativa vocês tiveram na época, Fritz? Cara, eu tive uma expectativa muito boa que ia ter um Mario maneiro, que ia ter um Pokémon maneiro, e na verdade só veio bosta. Eu sou um nintendista, tipo, mas o GameCube foi o pior videogame que eu já tive. Ele foi muito ruim. Ruim não, ele foi péssimo, porque... Caralho, olha só o Fritz, cara, sendo malvado, cara. Os jogos dele eram horríveis, o controle dele não era tão maneiro assim, acho que eles ficaram na dúvida se copiavam ou não, e aí fizeram aquela merda. A cor roxa é uma cor escrota. Não, eu comprei o preto, mas ainda assim, o preto era difícil de achar também. Os jogos de lançamento eram uma merda. O Mario Sunshine foi um jogo pífio. Enfim, Pokémon Stadium foi horroroso. Mas aí vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. De TechPix. É, vamos falar de TechPix, porra. TechPix tem melhor câmera do mercado. Fritz já deu a sua opinião bastante sincera, eu só tendo a confiar, porque ele é o nintendista supremo da galera aqui. Cara, então, eu fiquei decepcionado. Essa foi a verdade. A única coisa boa é que eu consegui revender ele por um preço mais alto do que eu paguei. Então, eu gostei disso. Então, ele foi um investimento e não foi um investimento, uma compra. Sim. É verdade. Não uma compra. Você, Mamute? Cara, eu vou ser sincero. Assim, quando o GameCube saiu, eu fiquei pilhado, assim como fiquei pilhado pro PlayStation 2. Mas como aqui em casa a gente teve PlayStation 1 ainda muito tempo, mesmo quando o PlayStation 2 estava saindo ainda, porque a gente comprou o PlayStation 1, acho que em 99, por aí, a gente demorou pra comprar o PlayStation 2, né? Eu tinha um amigo que comprou o PlayStation 2, então bem ou mal jogava na casa dele e eu não precisava do PlayStation 2. Quando eu juntei um pouco de dinheiro pra comprar um videogame, eu pensei, pô, vou comprar um videogame que eu não posso jogar, né? Sim. E aí eu olhei pro catálogo de jogos que... Quer dizer, catálogo de jogos, olha eu mentindo feio aqui. Claro. Eu olhei pra um jogo que, tipo assim, vendeu o videogame, que já tava na revista, já tinha saído, que era o Smash Brothers. Ah, sim. Eu cheguei a ter sonhos com o Smash Brothers de tão psicótico que eu tava com o jogo, tanto que eu queria ter o jogo. Eu falei, vou comprar o GameCube e não pestanejei. Comprei com um amigo meu nos Estados Unidos e o pai dele trouxe pra cá e tal. E eu joguei. E embora eu só tenha comprado o jogo realmente porque eu quisesse jogar muito Smash Brothers e foda-se, e não me arrependo nem um pouco da decisão, se o GameCube só tivesse tido Smash Brothers, eu tinha tido um videogame foda. Eu não concordo com o Fritz porque tem uma porrada de jogo, assim, que eu joguei muito foda, assim, de GameCube que não saíram pra outros consoles ou até mesmo que são joias raras e que valem muito a vida do console, assim. Assim, eu esqueci do Smash, isso é verdade. eu fui injusto. O GameCube, ele teve um jogo bom, foi o Smash. E era o combo, né, que todo mundo tinha. Era o Cube e o Smash. É. E jogo nenhum mais, porque ele não teve jogo de lançamento, entendeu? Então foi muito podre. Mas o jogo inicial era muito bom. O jogo de lançamento dele foi o Luigi's Mansion, né? Que não fez muito sucesso, mas que eu gosto pra caralho, assim. Inclusive, comprei recentemente pela Amazon. Enfim, eu tô aumentando a minha biblioteca de jogos de GameCube porque eu gosto muito do videogame. E você, Mauro? Na parte da expectativa, eu lembro que acho que já tinha um ano, alguma coisa assim, não lembro muito, mas eu lembro que saiu uma Nintendo World prateada. Não sei se vocês lembram aqui no Brasil. Eu tenho essa também. Peraí, eu tenho uma que era Pokémon na capa. Não, era uma que tem o GameCube. Então eu não tenho essa. Essa eu não lembro não, mas enfim. Então, a expectativa era alta pra caramba nessa época, assim. Nessa época eu não cheguei a comprar ele no lançamento, eu comprei ele... Porra, na realidade eu não faço nem ideia, assim. Não sei quantos anos depois, mas já tinha bastante coisa, já tinha saído bastante jogo. Que idade você tinha, você lembra? Porra, sei lá, talvez uns 6 anos atrás. Eu tenho 23 hoje. Ah, entendi. Alguma coisa, até mais talvez, cara. Entendi. Eu sei que foi uma parada maneira, que foi o primeiro console que eu comprei com dinheiro meu, assim. Que eu comecei a trabalhar e eu falei, porra, vou comprar uma parada. Eu comprei o GameCube. Todo mundo faz merda com o primeiro salário. Que merda, hein, cara. Ah, não. Mas pra mim, sei lá, eu comprei, eu já tinha bastante jogo. Já tinha saído de mercado, sacou, o GameCube. Sim. Eu quis comprar pra jogar... Principalmente pra jogar os Zeldas, né? Jogar o Twilight Princess e o Wind Waker. Exato. Que pra mim, o que me motivou a comprar foi isso, sacou? Assim, o PlayStation 2 eu tinha jogado bastante. Se eu não me engano, eu não tive o PlayStation 2, mas sempre tinha um aqui em casa, de amigo e tal. E eu comprei pra isso, pra jogar o Zelda, o Mario Sunshine, que o Fritz não curtiu muito. Eu joguei também, mas não cheguei a terminar. Acho que também não foi um Mario Galaxy, né? Mas... E o Smashzinho, eu joguei bem menos no GameCube. Joguei muito mais no 64. Cara, vamos ser sinceros, né? O Mario do GameCube, ele não era... Não é que ele não era um Mario Galaxy, ele não era um Mario 64, né? Ele tava longe de ser o que ele pretendia ser. Ele graficamente foi muito bonito. Tinha nitidamente superior em milhares de níveis ao Mario 64. É. Até porque já tinha uma cultura de fazer... Uma cultura de jogos 3D já melhor consolidada, um videogame melhor. Mario 64 foi o primeiro grande jogo 3D, de fato, talvez. O Sunshine já vinha com essa cultura, então nem se compara em termos gráficos. Mas eu acho que ele ficou meio que naquele abismo. Acho que o GameCube como um todo, ele sofreu muito com esse abismo de geração. Ele faltou talvez identidade pra ele, né? O GameCube foi o videogame que a Nintendo precisava ter pra tomar uma porrada e saber o que eles iam querer fazer da vida. Uma não fosse porrada, o GameCube, ia ser o seguinte, entendeu? Uma porrada de verdade, né? Porque o Nintendo 64 não foi uma porrada, ele só não foi o líder da geração, que pra Nintendo já era uma porrada, porque ela nunca tinha tinha passado por isso. É, é. Então foi a primeira derrota nesse aspecto. A segunda derrota foi a derrota de verdade, né? Tipo, é o Ash indo descobrir que ele não é o melhor da cidade dele e depois descobrir que ele não só não é o melhor da cidade dele, como tem 1 bilhão de pessoas melhores que ele na Liga Laranja, sei lá, ou qualquer coisa desse tipo. Essa escala de diferença. Não, o que eu acho que foi, assim, ruim é que eu criei uma expectativa alta porque eu tinha o 64, o 64 era um videogame foda, com jogos multiplayer irados, e o GameCube fala assim, não, é a continuação, 64 com gráfico melhor, aí vai ter internet, vai ter não sei o que, você joga online, que blá blá blá blá blá blá, aí acabou que vieram jogos podres, tipo assim, o Zelda, o Twilight ele tinha pro Wii, o Wind Waker é ridículo, porque... Que isso, Fritz? Não, a história é legal, a história é legal, mas o gráfico é podre. Ah, eu fiquei puto. É uma crítica que muita gente faz desse Wind Waker, a gente volta a esse assunto. Eu fiquei muito puto quando o jogo saiu, mas enfim, como a gente vai voltar, depois a gente explora isso. A gente volta bem a esse assunto aí, quando a gente estiver falando dos jogos. Acho que... Foi a decepção, assim, porque eu esperava mais e esse mais ele veio só com o Wii, entendeu? Acho que o GameCube é um videogame que passou. Foi parte do aprendizado da Nintendo, que nem vocês falaram, mas ele passou. Eu esperava que viesse o Wii, mas veio o GameCube, entendeu? Uma inovação zero e basicamente isso, entendeu? E eu fiquei bem puto. A Joystick, em artigo já anos depois, né, já de review do GameCube, depois que já havia sido descontinuado, etc. O site fez uma comparação entre o lançamento do GameCube e o lançamento do Wii e notou que o GameCube sofreu de uma doença crônica que muitos videogames vira e mexe agora sofrem, cada vez mais sofrem, a falta de jogos, sobretudo a falta de jogos no lançamento, e aí na hora que é pro negócio deslanchar, que é exatamente quando sai, que é novidade, ninguém tá motivado a adquirir, porque, sei lá, o videogame sem jogo é só uma caixa. O Wii sofreu muito menos disso. O Wii talvez tenha sofrido muito menos disso, o 64 sofreu com certeza menos disso, porque já saiu com o Mario 64, que é uma coisa que os consoles da Nintendo agora não tem mais, um Mario no lançamento, parece que acabou isso. O GameCube teve o Luigi, mas o Luigi não é o Mario, ele é o Luigi. E uma coisa que eu vejo no GameCube, eu joguei muito pouco GameCube, eu não sei qual é a sensação praticamente de ter aquele controle em mãos, porque eu vi muito pouco. Eu acho que eu usei mais aquele controle pra jogar o Wii do que pra jogar GameCube propriamente. E acho que o jogo que eu mais joguei pra GameCube foram o Soul Calibur 2, se não me engano. Opa, e tem sim. Link, e aquele Double Dash, que eu acho o multiplayer sofrível, aquela mecânica lá de um corre e o outro joga item. Que isso, gente? Tem quem goste, mas eu... Sim, o Mario Kart do GameCube, nossa. Eu acho ele como Mario Kart legal, mas o multiplayer pra 4 jogadores dele eu acho ruim por isso. Por essa coisa de um joga item e outro corre. Eu acho que não tem um modo normal, não é? Tem. Tem? É, então, tem os dois. Tem não só você poder trocar enquanto você tá jogando de dupla, que você aperta o botão Z com os dois personagens e eles trocam. Olha você só. Poder isso jogar eu me lembro. Item. Isso eu me lembro, é verdade. Isso eu me lembro. E tem um modo de você jogar todo mundo separado, duas duplas, uma dupla e 3 caras sozinhos. Você pode fazer como você quiser. Isso. Uma parada que o GameCube tinha, e tipo assim, isso, cara, eu acho que é uma injustiça fodida com o console. Se você for falar da alça, sai do meu podcast. Não, não vou falar, porque agora o seu comentário já disse que eu precisava dizer, mas não era isso, não. Entendeu? Mas depois você pode falar da alça também. É que, tipo assim, o lance que o GameCube tem é que, porra, ninguém passa por cima, porque ninguém, tipo, só descobriu a Nintendo de novo depois com o Wii, é que, tipo, o GameCube tem a maior parte dos jogos, pelo menos, da Nintendo, a maior parte não, pelo menos o Mario Kart e o Smash Brothers. Tipo, o que saiu pra Wii, cara, é tipo assim, é uma expansão que bando de trouxa pagou, que era pior, na verdade, que o original. Mario Kart do Wii, eu acho, assim, sofrido em comparação ao Mario Kart do GameCube, e o Smash Brothers, tipo, só tem mais personagem. Eu bato de palmas pra isso. É exatamente isso. É bizarro, assim, tipo, é inacreditável como os jogos da Nintendo tiveram muito mais peso no GameCube do que eles tiveram no Wii. Isso é ruim, no sentido que, porra, eles já sabiam que o Smash Brothers ia vender, aí, porra, ficou lá com o maior hype, filho da puta, chegou lá, só tinha mais 10 personagens e nada mudou no jogo, sabe? Tanto enquanto... que a Evolution, o campeonato de jogos de luta, esse ano teve Smash Bros e foi o Melee, não foi o Brown nem nada. É quase que lavada quando você vai ver a internet, que a preferência da galera é pelo Melee mesmo. É. Esse Brown é até um pouco odiado pela galerinha esperta aí. Eu não entendo nada de Smash Bros, mas esses são meus 2 centavos sobre o assunto. O Melee realmente dá um banho em termos termos de popularidade e amor que a galera ainda tem pelo jogo mesmo em relação ao Brown. Então seriam 20 centavos? Aqui no Brasil, são 20 centavos. E o Mario Kart, eu gostava muito do Super Nintendo, de 64 eu já não gostava, o de GameCube nem de Wii. Eu gosto mesmo do de DS. O de DS eu acho o Mario Kart definitivo. Mas é fanboyismo da minha parte pelo de DS. É assim, tipo, eu gosto muito do Mario Kart 64, 64 é também, mas o de GameCube eu joguei muito pra caralho, assim. Tipo, até hoje é um dos jogos que eu mais gosto. Eu gosto de ter dois personagens, isso por alguma razão funciona pra mim. Mas Mario Kart, a verdade é que perdi o encanto depois que eu descobri que era o jogo mais, tipo, compensatório do mundo. Você está em oitavo lugar, pegue aqui todos esses itens. Pegue aqui todos esses itens. Porra, para com essa merda, eu tô em primeiro lugar, o corrida inteira, vi um carro azul. Filho da puta! Aí tu morre, perde a corrida, não sei o que, fico puto. Descobri isso no GameCube. Mas isso também tem uma questão, essa coisa do compensatório, que é uma fama que a Nintendo sempre teve, talvez ainda tenha, talvez hoje menos ou tanto quanto, que sempre foi aquela fama de ser uma empresa que faz produtos para a família, e a família inclui crianças. E o GameCube sempre me passou a impressão, desde que saiu, que eles estavam tentando meio que se livrar desse estigma de ser pra família e querer ser igual aos outros, que era aquela coisa da galera mais jovem, um pouco mais velha, de ser hardcore e não sei o que, meu videogame é preto, e esse tipo de coisa. E acho que isso acabou tirando um pouco da própria identidade que a Nintendo sempre teve, de ser uma coisa atraente pra família como um todo. Lá nos Estados Unidos, quando a pessoa vai falar de videogame, pessoa, sei lá, nossas avós, se fosse um caso, não ia falar videogame, ia falar Nintendo. Nintendo virou um sinônimo de videogame lá. Muito por esse alcance também que teve. E esse alcance, obtido por essa identidade, meio que eles mesmos quiseram ir perdendo ao longo do tempo pra tentar pegar um público diferente, um público menor do que o público que eles sempre atingiram. Um público mais restrito. Mas isso também é uma meia-verdade, no sentido que, bom, você tem que lembrar que o Nintendo foi, tipo assim, um sucesso, e não só pelo jogo da Nintendo, né? O Nintendo é um videogame conhecido por uma gama de jogos third party, assim, enorme. Jogos muito bons que não eram da Nintendo, não viraram da Nintendo. Depois saíram pro PlayStation, etc., com remakes ou continuações. Mas isso na era 16-bits. Exato. Até 16-bits. Não, na era 8 ainda, né? No 8 e 16, até 16. No Super Nintendo também teve muito isso. O 64 tentou ter muito isso, só que aí os third parties eram tão ruins que ninguém jogava. Né? Pois é. E o GameCube, ele na verdade conseguiu trazer alguns jogos, assim, third parties, com mais peso, só que não vingou tanto. Basicamente porque a Rare meio que foi vendida nessa mesma época, né? É, a Rare, o caso Rare. É, o problema do GameCube foi assim, então, a Microsoft, a Nintendo fez a burrice de vender, tipo, o ganha-pão deles mais sinistro. Assim, pois é, mas qual foi o problema também com a Rare? Vamos logo tocar nesse assunto. A Rare tava desenvolvendo um jogo estilo Zelda, né, Adventure, porradinha, sem elemento nenhum de RPG, talvez, de matar dinossauros. E o nome ia ser Dinosaur Planet. Sim, sim. Só que eles chegaram lá e falaram, essa porra não tem carisma e isso não encaixa na Nintendo, porque a Nintendo, e isso é uma crítica que eu sempre vou fazer na Nintendo, às vezes parece que tem medo de fazer coisa nova. É, se não tiver aquela carinha conhecida lá que todo mundo já viu, ou um bigodudo, ou um carinha de gorro verde, ou uma mulher de armadura, ou uma raposa de roupa... Não, moleque, não precisa nem ser isso. Conta a quantidade de quantos New Super Mario Bros. Saíram na última geração. Pois é, exatamente. E também, acho que o GameCube foi a última propriedade intelectual nova da Nintendo, né? Que foi o Pikmin, que foi a última tentativa ali. Se você vê o Wii, acho que não teve nada novo da própria... É, acho que foi o Pikmin e o Animal Crossing, né? Que já era do GameCube a primeira versão. O Animal Crossing é do GameCube, é. Ah, então. Mas aí, voltando a Rare, esse Dinosaur Planet foi todo remodelado, todo reskinzado, pra virar o Star Fox Adventure, que não é Star Fox, né? É um jogo de porrada com o Fox. Não é Star Fox, mas é mais Star Fox que o Star Fox que a Nintendo lançou pro GameCube, que é uma merda, pois é, moleque. Pois é, mas fato é que esse foi o último jogo da Rare pra Nintendo, e aí em 2002, um ano depois do lançamento do GameCube, a Nintendo estava vendendo as ações da Rare dela pra Microsoft, o que não faz sentido nenhum. Nenhum. Moleque, eu fui pegar a caixa do meu videogame quando vocês estavam falando aqui no início, justamente por isso. Porque eu quero ressaltar a quantidade de jogos que tem aqui, que tipo... Quantidade não, que não são muitos, mas alguns jogos poderiam ter sido muito fodas pro GameCube, que simplesmente não vieram a ser, sabe? O Donkey Kong Racing, que apareceu no primeiro trailer de divulgação do GameCube, tá na caixa do meu GameCube. Esse jogo nunca saiu. Nunca saiu, Cameo Elements, que depois foi pro Xbox 360, ia ser também um jogo da... Da Nintendo, exatamente, da Rare. Se não me engano, tinha um outro Conker que ia sair, um outro Banjo-Kazooie que ia sair. E por aí vai, eram jogos assim, que tinham capacidade de serem muito fodas. E que se meio que a Nintendo falou, foda-se, eu não quero mais trabalhar com vocês. É, o próprio Two Human, que saiu pro 360, virou exclusivo do 360, ia ser um jogo de GameCube. É verdade. E foi um jogo de relativo sucesso até a época. Eu acho que ia ser um jogo de 64 antes até, pra você ver como é que o projeto é antigo e o Neguinho tava, tipo, fazendo as paradas que tu fala, né? Neguinho, não vamos botar isso não, isso não vai vender, não sei o que, não sei o que. O jogo nunca saiu no 360, não fez tanto sucesso assim, né, e tal. Talvez por falta de ousadia e alegria, né? Exato. Por parte da empresa, né? Mas vamos falar um pouco do que funcionou. Sim. Do que funcionou. A gente tá só metendo pau aqui, parece que foi um Polystation da vida, né? E não foi. O Polystation faz mais sucesso, hein? Deixa quieto. Na Nintendo Space World em 2000, que era um evento da Nintendo, eles revelaram que estariam fariam um novo videogame, e mostraram uma demo de gráficos, gráficos de jogos variados, algumas coisas rodando em tempo real, outras eram CGs mesmo, né? Uhum. Uma dessas CGs, que deixou muita gente boquiaberta e outros muito putos, era uma demo do Link lutando contra o Ganondorf. Caralho, maior promessa que nunca se concretizou na vida da Nintendo, moleque. Pois é assim, o gráfico realmente muito bom, o Link larga o escudo e sai correndo pra dar espadada. Era um negócio que eu acho que o Wii estaria fazendo, entendeu? Na geração seguinte, pra tu ver como é que a parada era maneira aquele trailer. E inclusive eu acho aquele trailer bom hoje. Eu vi aquele trailer hoje e eu achei muito bom, até graficamente. Exatamente. Parece que tirou tudo ali do potencial gráfico. Mas é claro, né? É o jogo, é o CG, pô. Pois é o CG. Mas nem o CG, foi assim. A gente jogou, hoje jogar Metal Gear Solid Twin Snakes pra GameCube e Resident Evil de GameCube, que são jogos da geração anterior até, do PlayStation, que foram resgatados pro GameCube em versões, por muitos, consideradas até melhores do que as originais, não só pelo gráfico, mas por terem paranauês novos e afins, e nenhum jogo, no fim das contas, de GameCube teve o potencial gráfico, mesmo em CG, demonstrado naquela demo, e realmente gerou uma fama, o Zelda do demo que nunca saiu, e até hoje não saiu. E o Wind Waker tá aí, né, que a galera odeia o Wind Waker, porque, porra, tá aquela expectativa de esperar aquilo lá e tomar um Wind Waker na cara. Mas é que tá. O Wind Waker, o ódio dele é porque ele saiu aquém do que se esperaria de um Zelda, ou é um ódio fraco? O ódio é porque o Link é feioso em relação ao Link do 64. É esse o problema. É esse. Não, mas olha só, isso se resolve fácil. Deixa uma pessoa um dia inteiro numa galeria do Romero Brito, depois manda ela jogar um Wind Waker, que é aquele design. É design do Romero Brito. Mas tem aquilo também, né? Que a galera não postar na época. Mais uma pessoa percebeu que é o Romero Brito que faz o design do Wind Waker. Procura Romero Brito no Google. O importante é que, tipo assim, a galera falou assim: ah, não, isso aí é escroto pro Zelda, mas tem coisa maneira que eu posso fazer em cima disso. Aí Dragon Ball, o Tartaruga Ninja, outros jogos começaram a usar isso depois do Zelda. É isso que eu ia falar. E o Zelda parou de usar, porque é muito ruim pra ele. Mas funciona pra alguém. O Skyward Sword usou. Não, mas peraí. Bem forte, né? Peraí, o problema do Wind Waker, muita gente reclama do cel shade. Inclusive, a versão HD do Wind Waker tá fantástica e eu acho que eu vou comprar uma porra de um Wii U pra isso. Mas, na época do GameCube, eram gráficos muito bonitos. Claro que hoje em dia a versão HD fica melhor, etc. Mas será que isso não foi um problema só de contraste entre o Ocarina e o Majora e o Wind Waker? Não foi só aquele baque de ter um jogo que... dois jogos que em muitos momentos eram sombrios e tinham uma proposta diferente, pra depois você ir pra um jogo que era colorido, andando de barco. Era escroto. O verde era mais verde. Assim, eu acho que o lance do Wind Waker, que foi muito mal recebido, é que, tipo, ele é muito... esse lance do cartoon, ele perpassa o jogo inteiro, né? Ele tem... O Link, ele é muito mais caricato. O jogo todo, ele é muito mais caricato do que os outros Zeldas. E isso causou um certo desconforto, mas não deveria ter causado, considerando que... tudo bem, os Zeldas de 64, tipo assim, são mais adultos em termos de atmosfera. Mas, considerando que o Zelda já tinha, tipo, coisas nos portáteis, que são os Zeldas que ninguém jogou, etc. Não vou entrar muito nesse mérito. Aquilo não deveria ter vindo como uma grande surpresa. Ó, veio aqui no Ocidente, né? Que aí ninguém falou, porra, me dá meu Zelda. Aí ele falou, se fode aí, meu bem. Eu mesmo, cara. Quando eu olhei, eu falei, cara, que merda escrota. Eu não vou jogar essa merda. Aí eu comprei, aí eu me acostumei. Quando me acostumei, peguei o Zelda e, porra, pra mim é muito melhor, por exemplo, que o Skyward Sword. O Skyward Sword, o Twilight Princess, que é meio mais mais ou menos em comparação ao Wind Waker. Mas o que eu queria dizer é que, tipo assim, eu acho que o que incomodou mesmo, tem muitos elementos no Wind Waker que poderiam ter transformado o jogo, transformar, na verdade, o jogo num grande tédio, né? O lance de você navegar por muito tempo é um tédio, né? O lance do gráfico muitas vezes incomodou as pessoas, sei lá por quê. Só que eu acho que isso é uma besteira, porque é uma reinvenção tão maneira do Zelda, e principalmente da parte da segunda metade do jogo, quando o jogo vira muito sério, assim, ele é até mais sério que o Ocarina of Time, né? Eu acho que, sei lá, foi só meio que mal jogado de marketing, sabe? Só foi mal recebido porque ele era frioso, entendeu? Eu acho que o problema foi a comunicação mesmo, né? De ter mostrado primeiro aquele gráfico absurdo. Exato. Quando, pô, o futuro vai ser isso aí, essa imagem linda, não sei o quê, e entrega o Wind Waker pra galera. Mas igual o Mamute falou, acho que a aceitação depois, acho que é aquilo, né? Passam uns 2-3 anos, porra, aí olha pra trás, não, pô, realmente era maneiro. Que tem a parte da história toda, né? Que ele continua, acho que depois do Ocarina, tem alguma coisa ali. Acho que você precisa de 3 anos pra achar o jogo maneiro, porque ele foi uma merda. Tá, claro que não, moleque. Porra. Eu peguei o jogo quando ele lançou, achei bom, porra. Olha, eu acho que se você, depois que o jogo sai, você muda de opinião dele de ruim pra bom, tem mérito do jogo. Pode até dizer que ele tava à frente de seu tempo, inclusive. O problema é quando você joga o jogo, acha ótimo, depois joga de novo, caralho, que merda é isso? Eu perdi meu tempo com isso. Acho que aí é que tem um aspecto mais negativo. É claro que os dois são ruins, né? Se o negócio, na época que ele foi concebido, deu prejuízo, porra, fudeu, né? Nada deu certo. Mas aí também ruim pra quê, né? Porra, o jogo tá sendo relançado em HD agora, não é à toa. Porra, a gente vai comprar aí. Não, Mamute, mas olha só, a coisa ser relançada em HD, hoje em dia, não é mérito pra absolutamente ninguém. Ah, cara, na boa, eles podiam ter lançado o Majora's Mask, como eles fizeram um vídeo, né, 3, sabe, do ano passado, do Majora's Mask, tipo, muito bolado em HD também. Mas os caras estão refazendo o Wind Waker, né? Não é botar um filtrozinho em cima e abraça, né? Exatamente. Então o Cell Shading já 2013, assim, o Cell Shading dele é igual o Cell Shading dos jogos do Naruto, por exemplo. Aham. Jogos de Dragon Ball, tá realmente, e assim, as imagens que eu vi, então, acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em jogo de videogame, pelo menos em gráfico, não 2D, porque não é 2D, mas em Cell Shading, claramente então acho que nesse aspecto vale a pena. Diga, Mauro. Só pra fechar em relação ao desenho, a esse Zelda cartoon, né, ele seguiu bastante no DS, né, que os DS tem essa historinha aí, e tá ok, né, eu acho que faz total sentido num portátil, acho que é o melhor estilo pra eles seguirem mesmo, né. E o negócio da Nintendo, cara, que vocês falaram, que eu acho que é legal da Nintendo, né, do GameCube, que ele é um videogame, por mais que o PlayStation 2 também depois tenha embarcado, né, com essa mesma proposta, mas que o GameCube com certeza foi tipo o primeiro, assim, ou começou a dar os primeiros passos antes da Sony, é que foi o videogame que arriscou na beleza gráfica do cel shading, assim, de uma maneira, sabe, tipo, ninguém falou, isso é meio esquisito, isso não é realista, cara, falaram, foda-se. Nessa esteira, maluco, saíram alguns jogos, assim, que eu tenho pra mim como um dos melhores jogos da geração, e não ponho isso, cara, se alguém falar que eu tô errado, vai tomar tiro, entendeu, que a parada é ridículo você falar que não é, e que são Beautiful Joe, sim. Killer 7, que saiu primeiro pro GameCube, inclusive ia ser exclusivo, depois foi pro PlayStation 2 também, né, e o Zelda. São tipo 3 jogos em cel shading, assim, que simplesmente arriscaram em fazer um negócio foda-se, e são jogos fodas. Eu acho que o GameCube tem esse mérito de ter sido um videogame que mostrou que era possível fazer jogos com uma proposta cartunesca ou com um tratamento visual diferente, sem você perder necessariamente uma densidade de jogo, sabe? O Killer 7 é um jogo sério, pesado, assim, um jogo meio, porra, piroca da cabeça, mas ele tem umas palavras maneiras, assim, de clima, etc e tal. O Beautiful Joe é outro também, que é uma parada, uma celebração ao Japão, né, e tal. Porra, o jogo é bom pra caralho, sabe? O GameCube tem esse mérito, isso eu não nego, né, de modo algum. Esse aspecto gráfico, assim, realmente tentou se inovar em alguma coisa. Isso aí, né, quando a pessoa tenta arriscar, tem que dar o devido valor. O Wind Waker, apesar de tantas críticas, etc, ele foi o quarto jogo mais vendido do GameCube, vendeu 3 milhões de unidades. Uhum. Então, há de se convir que sucesso local, sucesso dentro do universo de GameCube, ele claramente fez. Vamos falar das outras franquias aqui. O Metroid. Uma merda. Prime, Não. Aí, sim, senhor. Divergências. Divergências são boas. Não, Metroid é bom. Ah, porra, peraí, cara. É diferente. O do Wii é melhor, mas o do GameCube é legal. Cara, é tipo assim, eu não sei, eu sou sempre suspeito a falar, porque eu conheci o Metroid basicamente no GameCube, tá? Porque eu já tinha jogado, obviamente, ele no Super Nintendo, mas não tinha ido muito a fundo, o Metroid nunca tinha realmente feito muita impressão em mim, não conhecia nem o de Nintendinho, pra você ter ideia. Mas assim, quando o Nego fez tanto hype em cima do jogo, não sei o quê, falaram, não, vai ser maneiro, jogo de primeira pessoa, um jogo de Metroid novo e tal, quando eu vi que era um jogo de Metroid, primeira pessoa com, sei lá, aquilo ali pra mim não funcionou, cara, vou te ser sincero, dos Metroids que saíram nesse mesmo período de tempo, os Metroids de Game Boy Advance são infinitamente melhores, infinitamente, sim. De modo que o de GameCube eu joguei, zerei, mas tipo, não fica na minha memória como um dos grandes jogos de GameCube, nem querendo, assim. É um jogo FPS, né? É, pois é, e é FPS mais ou menos, que ele é de exploração, tem muitos elementos ali que separam ele do FPS, mas é, de qualquer forma, um FPS no core, né? Assim, quando você vai progredir, você vai dar tiro nas coisas em primeira pessoa, e isso é indiscutível, sabe? É, eu não joguei muito os Metroid Prime, não zerei nenhum, joguei o primeiro e o segundo, não lembro se o terceiro tem no GameCube também, ou só no Wii? Não, só no Wii. Eu joguei os dois só, joguei um pouco, mas eu também acho muito melhor os de... Eu cheguei a jogar os portáteis que tinha nessa época, eu joguei de Super Nintendo também. Uhum. Na época do Game Boy, acho que foi Game Boy ou do DS, como se desse, acho que foi Game Boy mesmo. E tinha o primeiro do Nintendinho refeito pro Game Boy, era irado. É, exatamente, era o Game Boy Advance, tinha o Zero Mission. Zero Mission, isso. Pô, eu joguei esses, mas o Prime, eu não cheguei a jogar, mas acho que é porque não me agradou o estilo do jogo e tal, talvez a época. Porque eu falei que eu comprei muito depois, eu queria... Sei lá, Metroid nunca foi uma das franquias preferidas minhas, assim. Mas o que eu acho que vale o mérito dos caras foi eles terem migrado a parada de 2D lá pra um primeira pessoa, e os caras mandaram bem. Igual o Mamute falou que não curtiu, mas ele, porra, viu que joguei, tinha lá. Joguei e zerei, assim, né? Não foi um jogo que me segurou, tipo, no início eu falei, esse jogo é uma merda. Isso com certeza não. É, mas sacou? A parte de exploração tava lá. Ele não fez um FPS pra você sair pra frente dando tiro. É, você tinha todas as... O que define Metroid tava lá, né? Você tinha Morphin Ball, você tinha exploração, você tinha os planetas do Metroid, você tinha... A essência toda tava lá, talvez. É. Sei lá, eu pessoalmente eu não joguei, mas acho que porque eu não dei muita atenção mesmo ao jogo. Eu tinha outras coisas pra jogar e tal, mas... O Metroid tem um negócio que é muito maneiro e eu acho que isso sustentaria o jogo, que é o clima. O clima desse jogo, ele é mais Metroid que qualquer outro Metroid que você tem. Por uma razão, pela trilha sonora, o lugar que você passa. O mundo ali faz muito sentido, ele tem um peso muito grande, assim. É, você então, anda, os caras tipo... são grandes e bastante... Assim, você, porra, excelente mesmo. Não, e você pode, tipo, analisar a coisa, né? Você vê um cadáver, aí você entra no modo scan, aí você analisa, você tem um chefe, você escaneia o chefe pra você ter informação sobre o chefe. Uhum. E aí tem o backlog do chefe, tem toda uma parte, que são muito maneiras. Agora, eu não sei, claro, quer dizer, sei, né? Porque eles estavam querendo, na verdade, mudar o Metroid e não teriam feito o Metroid de Wii se não tivesse feito o Prime. Mas pra mim, a conclusão mais lógica, talvez, tivesse sido eles migrarem antes pro Metroid do Wii, né? Uma terceira pessoa, naquele sentido, sem ser 2D, mas sem ser necessariamente primeira pessoa, né? Uhum. Como não teve Metroid pro Nintendo 64, qualquer novo Metroid já seria uma diferença exatamente. Em relação ao Super Metroid que tinha a sido... A distância era de 10 anos, sei lá, 7 anos que não tinha Metroid, um negócio assim. Eles podiam ir pro talvez mais esperado e fazer algo tipo assim, Final of the Night, né? Que seria só com um gráfico melhor, mas Metroid ali, né? Mas ainda bem que não fizeram, né? Acho que o Metroid perderia muito se fosse tipo o Final of the Night, assim. Justamente o Metroid Prime, ele é memorável porque ele foi, ele foi em primeira pessoa. Pra bem ou pra mal, sabe? É um negócio que eles arriscaram, como você falou, muito fazer e deu certo. Na medida em que o jogo funcionou, assim, porra, não bota um dedo ali. Posso ter, pô, meu problema é ser com um FPS, mas tipo, com o jogo funciona, funciona. O Metroid, só um aspas aqui. No Metroid Prime 2, eu emprestei no DF meu primo uma vez, deu um glitch em algum momento que você não conseguia sair do jogo, sacou? Você não conseguia progredir mais. E é foda tu ver isso num jogo da Nintendo, sacou? Dá uma merda dessa. E, pô, você entrava numa sala, sei lá, tinha que apertar 3 botões. Se você apertasse 2, saísse, e fosse entrar de novo pra apertar, tu não conseguia mais, sacou? Caralho, mano. Caralho. E aí, foda-se, sacou? Perdeu um save de, sei lá, 7 horas de jogo, abraço. Que não vai voltar tudo de novo. Essa é foda. Mas, cara, nessa história, se fala do Mario Sunshine, né, cara? O Mario Sunshine foi o jogo que eu tava jogando quando o videogame quebrou. Eu tenho um horror a esse jogo, assim, ainda maior pelo jogo ser ruim, óbvio. Mas a minha memória de que o meu videogame quebrou quando eu tava jogando Mario Sunshine é assim, um negócio que eu nunca vou esquecer, cara. Nunca. Nunca, maluco. Apareceu aquela mensagem assim na tela, tipo, você, videogame, dá uma olhada na sua lente e vê se ela não tá quebrada. Assim, o jogo é tão ruim que eu desisto de ler. É tipo isso. Não, cara, é um Mario com história demais, entendeu? É muito errado isso. O que, que é tão ruim no Sunshine? É isso? Tem história demais? Não, não, não tem, tem Mario de menos? É tipo assim, cara, a jogabilidade Sunshine... é zoada também, tipo, sei lá, ele é todo errado, cara. O Mario Sunshine, ele tem um negócio que é muito que me incomoda muito, que é tipo assim, sabe aquelas coisas que você gosta tanto em Mario? Aí você fala, sei. Aí falou, então, isso não tá muito nesse jogo, porque a gente decidiu mandar o Mario pra uma ilha no Pacífico, e a ilha é mais importante que o universo de Mario que você conhece, sabe? Pô, você pensa em Mario, você vai pensar em Castelo de Bowser, você vai pensar no New Super Mario Bros, né, como pra pegar o reboot, assim, né, você vai pegar as coisas que eram clássicas, você vai pegar Mundo da Água, Mundo sei lá o que, sei lá o que, ou até mesmo Mario 64, sabe, você tem certas coisas que tem que ter no mundo do Mario. Tudo bem, que mas é por exemplo... Que é o mundo do Mario, sabe? Tudo bem. Não é você botar numa praia, tendo que limpar do Mario sujo, ter um Baby Bowser que é filho da Peach até certa parte do jogo, sabe, o Bowser fala, tem um negócio assim, você fala, porra, peraí mesmo, para. Mas o Mario Galaxy, também teve mudanças tão grandiosas quanto e funcionou. Sim, isso é verdade, mas o Mario Galaxy, tipo, cara, eu não sei nem como é que eles conseguiram acertar, cara. Eu acho que eles compensam tanto com o jogo sendo tão bom de jogar que você ignora o fato de você estar numa nave espacial, sabe? Cara, acabei de perceber uma parada. O Mario Sunshine é um Mario 2, tá ligado? Que é totalmente diferente. Não tem uns elementos ali, sabe? Ele tem umas paradas legais, assim, mas o lance de você ter que ficar usando demais, por exemplo, a água, sabe? Você não usa o recurso do Mario, você usa o recurso da água. Você tem que correr atrás dos Shines, que são um negócio nada a ver. As fases também não são tão carismáticas quanto as fases, por exemplo, do Mario 64, que eram fases que você lembrava pra caralho, né? Ele tinha certas coisas de level design que não eram tão legais quanto o Mario 64. Ele tentava ser o Mario 64, mas não conseguia. Isso era ruim no final. Então foi tentar repetir uma fórmula e não conseguir com as alterações que foram propostas. O comentário do Face é muito bom sobre o Sunshine ser o Mario 2, que aquele Mario 2, na verdade, não é Mario, né? Era outro jogo, inclusive, né? Um outro skin. Mas agora que ele falou, realmente, o Sunshine, ele se parece bastante com aquela atmosfera daquele Mario 2 que não era Mario. Talvez tenha até alguma inspiração aí, realmente não sei. Eu acho que o que eles tentaram fazer, na verdade, cara, era pegar o universo do Mario que já tinham estendido um pouco com o Luigi's Mansion e expandir, ver o que ia acontecer com o Mario, né? Só que não funcionou, porque no caso o Luigi's Mansion tem o personagem do Dr. Igad lá, e ele é um personagem maneiro no Luigi's Mansion porque ele faz o aspirador de pó de fantasma. Só que no Mario Sunshine é tipo, olha, eu fiz aqui um negócio, uma máquina que solta água. Aí você fala, porra, mas eu não preciso disso pra progredir, porque eu sou um Mario, porra. Eu preciso de estrela, cogumelo e roupa no máximo, entendeu? É isso que eu preciso mesmo. Não preciso de mais nada, mas eles querem inventar 50 mil coisas, botaram um Yoshi que é completamente secundário, etc e tal. Ele tira muitas coisas que eram muito legais do Mario e transforma em coisas secundárias, sabe? Tentando chamar a atenção pra uma coisa que, na verdade, não fazia muito sentido. O Super Mario Sunshine vendeu 6 milhões de cópias, ao terceiro jogo mais vendido do GameCube. Caralho, sério? Sério. Qual o primeiro? Tem Mario na capa. Olha, o primeiro você só tem uma opção, né? Caralho. Super Smash Bros, pô. O primeiro foi o Smash Bros. Smash Bros. Melee vendeu 7 milhões de cópias e Double Dash vendeu quase 7 também. Caralho. São o primeiro e segundo, respectivamente. Dos 10 jogos mais vendidos do GameCube, 9, os 9 primeiros são da Nintendo e o décimo é o Sonic Adventure 2. Nossa. O que mostra aí uma tendência que a gente sempre vê na Nintendo, teve no Wii também, que a Nintendo, os consoles Nintendo são consoles onde o destaque são jogos da Nintendo. Isso, com certeza. Isso desde o 64, infelizmente, pensando assim, a Nintendo tem tido algumas dificuldades em trazer as third parties pro lado dela, pra exclusivos, com raríssimas exceções. Eu tava pensando aqui, antes do podcast, né, quais jogos, se a gente poderia listar pelo menos 10 jogos que não tivessem o logo da Nintendo bons do GameCube, que não tivesse saído pra outros consoles ao mesmo tempo, né? E eu consigo pensar de cara o Twin Snakes, né? Porra, o Mega Man Battle Network que tinha de GameCube, que era muito foda. O Eternal Darkness, que era muito foda. E aí, tipo, começa a falhar, assim. Os Cards of Arcadia, né? Tudo bem. Era do Dreamcast. O Rogue Squadron era da Nintendo? Não era. O Star Wars era? Não, era da LucasArts, mas só saía pro GameCube. Esse era bom, o Rogue Squadron. Foi, inclusive, jogo de lançamento do console. Sério? Rogue Squadron 3? Caralho. O 3 não, mas o primeiro, o Rogue Squadron. Ou o segundo, não me recordo agora. Eu não sei. Eu fico pensando, assim, em jogos jogos que não tem o logo da Nintendo, né? Se você for botar, você tem, porra, obviamente, Luigi's Mansion, você tem, os dois Resident Evil, né? O 1 Remake, que, porra, é um jogo novo, não é? O 1 e o 0. O 0. O 4 saiu pro PlayStation 2 anos depois, que foi uma filha da putice, né? O GameCube ia ter três jogos exclusivos pra ele, que iam ser Beautiful Joe, Resident Evil 4, e um jogo chamado Rising Phoenix, que nunca chegou a sair. Os jogos da Capcom, que você tá falando. Exato, ia ser o trio da Capcom que ia sair só pro GameCube. Dos três, um não saiu e dois saíram pro PlayStation 2. É, na verdade seriam 5 jogos da Capcom. Ah, é? A Capcom havia planejado lançar 5 jogos que seriam exclusivos pro GameCube. Um ia ser aquele BN-03. Ah, sim. Né? O Dead Phoenix, que você comentou. Killer 7, você também comentou. Também Beautiful Joe. 2. Sim. E o Resident Evil 4. E o Resident Evil 4, que também seria exclusivo, né? Mas... eram, inclusive, se você tiver as versões iniciais do Resident Evil 4... Assim que saíram, ambos foram exclusivos pro GameCube, exatamente, de fato. Depois dizia saíram. Que tinha aquele loginho no canto do jogo dizendo Only for... Only for GameCube, né? Exatamente. Meses depois tiveram que tirar esse... tipo assim, se você tem uma cópia desse jogo, porra, você é um felizardo, né, cara? Pois você tem um jogo raro, assim. Tem um jogo que era só pra GameCube, sendo que ele só não que é mais. Não. Você tem um jogo mentira. Um jogo mentira. Eu fiquei muito puto com isso, cara, porque eu joguei o Beautiful Joe quando era exclusivo e o Resident Evil 4, eu fiquei felizão, né? Pô, só tem meu videogame. Aí depois eu descobri que tinha saído pros outros também, eu ia sair, né? Eu fiquei até meio bolado. O GameCube teve 640 jogos lançados. Aham. Uhum. 58 desses jogos foram publicados, não necessariamente desenvolvidos, mas publicados pela Nintendo. E quando o jogo é publicado pela Nintendo, ou foi ela ou foi algum estúdio dela que desenvolveu. Sim. 41 jogos de GameCube venderam mais de 1 milhão de cópias. Desses 26 eram da Nintendo. Então, até dos best-sellers, por assim dizer, tem essa dominação dos jogos first party, os próprios jogos da Nintendo. Então, uma lista aqui dos 10 mais vendidos, tá? Do 10 pro primeiro. Sonic Adventure 2, Pokémon Colosseum, Metroid Prime. Que paralho. Mario Party 4, Animal Crossing, aclamado. Luigi's Mansion, Wind Waker, Sunshine, Double Dash e Melee. Esses são os top 10 do jogo. Cara, eu tenho muita pena desses milhões de proprietários de Pokémon Coliseum, cara, sério mesmo. Não chegam a ser milhões. Eles não chegam a ser milhões, eles são 1,8 milhão. Ah, tá. Os quase 2 milhões de proprietários, eu tenho muita pena desses caras. Sendo que vendeu mais de 1 milhão dessas cópias foram nos Estados Unidos. No Japão vendeu bem pouco. Cara, esse jogo é horrível. É uma merda. É uma merda, cara. Tipo, tu tem que tirar o lado negro do Pokémon. Não, caralho, que jogo merda. É o Pokémon Stadium, só que é o Pokémon Stadium 3, né? Eu já tinha o primeiro que era bom, o segundo que eu acho já uma merda, e aí veio o terceiro. O segundo é bom. Não, então sabe que esse é o quarto, né? Eles não mantiveram o básico, sabe? Tipo, é porque Pokémon Stadium, o Pokémon Stadium primeirão mesmo só saiu no Japão, ele tinha 42 Pokémon só. Aí tem o Pokémon Stadium 2, que a gente conhece como Pokémon Stadium. O Pokémon Stadium 3 deles é o nosso Pokémon Stadium 2. Que é excelente. Exatamente, fantástico. Pokémon Stadium 2 é coisa linda. É, até pra quem, até se você jogar hoje no emulador aí sem o teu save de Game Boy, ele é coisa linda. Esse Pokémon do GameCube, ele no Contra é tão ruim que você não consegue selecionar o time se você vai jogar um contra o outro. Cara, que merda, cara. Esse jogo era tão ruim, moleque, tão ruim, que ele vinha com modo história escroto, que você não capturava Pokémon. Por que você vai capturar Pokémon? Você roubava o Pokémon dos outros, que eram versões era bafo. Ele tirava o Darkness. Era fantástico, hein? Não, e aí, tipo assim, a história não para por aí. Não é tipo assim, você pega o Pokémon, ele vai te obedecer. Não, você tinha que levar o Pokémon, passar o Pokémon até level tal, aí tinha que ir pra uma cidade, uma fonte, sei lá, whatever, e aí tu purificava o Pokémon, aí ele passava a te obedecer. Que porra é essa, cara? Qual é a lógica de um jogo merda desse? Porra. Pessoal. Animal Crossing, jogaram? Nunca joguei e desde o início eu falei, esse jogo vai ser uma merda, não quero jogar. Nunca vou jogar Animal Crossing, até hoje nunca joguei, não sinto falta. E você, Fritz, jogou? Animal Crossing? Não, nunca. E Pikmin? Nem quero. E Pikmin? Pikmin eu queria jogar, mas eu não joguei na época. Então. É, eu também não. E não jogaram até hoje? É, não joguei até hoje. É, cara, eu também não vou começar agora, né? Cara, que a gente não falou e que é tipo assim, é uma escrotice você falar de GameCube e não falar desse jogo. É até porque é o primeiro, acho que é um dos únicos jogos da Nintendo que é tipo Cross Arcade e videogame de casa, que é o F-Zero. Esse jogo, tipo assim, não existe GameCube sem esse jogo. É com certeza, tipo assim, pra afirmar que, cara, o videogame tinha potencial, você tem que falar, cara. Você tem que falar. Fala aí. Pô, eu? É, fica à vontade, velho. Um jogo que o GameCube, tipo assim, tinha e que é um absurdo, que ninguém fala que o videogame é uma merda, considerando que existe esse jogo, considerando principalmente o antecessor dele, da geração anterior, é o F-Zero de GameCube GX. F-Zero GX. GX, que é tipo assim, meu irmão, eu estou beijando meus dedos e jogando pra cima. Então, eu tô lindo que esse jogo. Esse jogo era maravilhoso, esse jogo era foda, esse jogo tinha tudo que a F-Zero precisava ter e que o de 64 não tinha conseguido dar, porque o de 64 ainda era meio quadrado demais. Esse jogo, tipo assim, ele é, cara, ele é perfeição do que F-Zero significa. Temos velocidade, luzes, caralho, é, intensidade, radicalidade de corrida, trilha sonora, ele é perfeito esse jogo. E ele, tipo, não era só foda porque ele, você tinha, podia jogar na sua casa. Claro que aqui no Brasil, eu não sei quantas máquinas chegaram, com certeza chegou uma aqui no Rio, mas ficou pouco tempo. Ele era um jogo que tinha um arcade. E se você levasse seu memory card pra máquina do arcade e colocasse lá, você ganhava corredores extras e pistas extras. Ah, eu lembro dessa porra. É, só que só veio pra cá essa máquina bem no final da vida útil dele, é, ficava na Barra, aqui no Rio, e eu nunca fui jogar e eu nunca consegui pegar esse negócio. Mas eu joguei tanto, mas tanto esse jogo, cara. Tipo assim, porra, F-Zero pra mim, foda-se de mim. Agora eu vou ser cremado, vou fazer aquele boneco de Judas comigo aqui até não poder mais. Mas, meu irmão, foda-se de Super Nintendo, foda-se de 64, foda-se de Game Boy Advance, sabe? F-Zero, por definição, é o F-Zero, assim, do GameCube. E, cara, até que faça um novo melhor, que eu acho muito difícil, esse título é, assim, fica ali, fica com ele. Tem muitos jogadores, sabe? Muitos corredores, é um jogo equilibrado. Você não precisava só pegar um corredor que era forte, você precisava saber como jogar com um cara que, por exemplo, tinha aderência baixa e muita velocidade, por exemplo. Sim. Você tinha que jogar muito bem, sacar de corrida, de certa forma, da física da corrida pra você jogar bem. É um, cara, desses jogos assim que, porra, primazias, lindos. Algum dos jogos de GameCube, vocês consideram que seja uma killer application? E killer application em computação seria aquele motivo, aquela aplicação que é o motivo pelo qual você adquire determinado produto. Um exemplo seria em videogame o GoldenEye no Nintendo 64. Era o motivo pelo qual muitas pessoas compraram o 64. Cara, ou o Street Fighter Alpha 2 pra mim no Super Nintendo, foi o motivo pelo qual eu... O Smash Brothers, né, que a gente falou, foi a razão pela qual eu comprei o videogame. E teria comprado o videogame só se tivesse saído só ele, eu teria comprado. E hoje ele é a razão pela qual você mantém o videogame? Uma das razões, com certeza. Mas o Smash Bros. Melee, ele tem aquele problema de que ele não saiu junto com o console nem tão perto do lançamento, isso, né? É verdade. Talvez se tivesse sido lançado o Smash Bros. Junto com o console... É isso que eu não entendo da Nintendo. Por que que eles lançam o console assim? Por que que eles não lançam... Por que que não lançaram o Wii U já com um Mario e um Super Smash Bros? Que é um jogo nada a ver com o outro. E aí, 6 meses depois, lança o Zelda. E aí, mais 6 meses, lança um Metroid. E aí, mais 6 meses, lança... Star Fox. E você tem esse cronograma e você faz as pessoas acreditarem nesse cronograma. Eu teria comprado um Wii U já. E olha que eu nem sou fã tão fácil das franquias da Nintendo. Eu acho que isso, eles não fazem esse tipo de coisa, talvez pra eles mesmos estar aprendendo com o hardware deles, né? Acho que a Nintendo tem muito medo de errar e de lançar um Mario merda, sacou? Acho que eles têm Mas muito eles medo. Fizeram isso. O Sunshine é uma merda. Não, tem um lance, cara, que a Nintendo peca muito, assim, desculpe se alguém discordar, mas eu acho que é assim, a partir do momento, cara, que eles começaram a investir durante a vida útil do videogame deles, na tecnologia do videogame seguinte, eles pararam de pensar no projeto dos jogos que iam vender, né? Quando eles começaram, por exemplo, com durante o desenvolvimento do GameCube, eles já estavam pensando no Wii, e como é que eles iam fazer um videogame diferente, né? Imagina. Uhum. E aí começaram a pensar no sensor de movimento, e aí gasta esse dinheiro, obviamente, desenvolvendo a porra do sensor de movimento. E não tempo, vai pensar, né, no jogo, né? É, tempo, você gasta muito tempo fazendo isso. Mesma coisa pro Wii U, né? Vamos pensar um tablet, vamos usar um negócio multiplataforma, você usar seu 3DS junto, usar seu tablet como um quinto jogador numa porrada de jogo, etc e tal. Nessa, os caras perdem muito potencial de jogo, porque, cara, as cabeças ali estão pensando no Wii U Party, sei lá. Inclusive, você falou um aspecto interessante, que no Wii U eles usam o tablet como uma outra jogador. Tela. Né? O GBA foi, no GameCube, esse tipo de... Né, essa segunda tela para alguns poucos jogos, né? Eu joguei, inclusive, o Zelda, eu acho que eu consegui usar o Wind Waker, e joguei o Final Fantasy Crystal Chronicles também. O GBA foi lançado poucos meses antes do GameCube, acho que 6 meses antes. Então, eles estavam tentando realmente fazer o casamento desses lançamentos, né, para tentar explorar isso, mas talvez não tenham explorado tão bem. Pois é. É uma pena, né? Porque teria sido um negócio legal, sim. Tudo bem que o Game Boy Advance usava pilha, né? Você não tinha facilidade de você, pelo menos na primeira versão, usar uma pilha que gastava muito rápido. Então você não tinha o lance de você ficar horas jogando com aquela televisãozinha. Inclusive, o Game Boy Advance, o GBA original, tem a mesma cor, né? Esse roxo. Esse roxo bizarro do GameCube, né? Mas era a cor da Nintendo naquela época, né? É o roxo do botão do Super Nintendo, inclusive, né? É a Nintendo sempre usou esse roxo aí. Não era nenhuma novidade. E o próprio 64 também, ele tinha uma coloração meio... Esquisita. Meio esquisita. Era esse roxo, talvez um pouco mais escuro. Pelo menos os modelos de 64 que eu me recordo, né? O primeiro foi aquele cinza. cinza, mas depois teve um, teve uns modelos meio roxos também. Eles... Ah, tinha translúcido azul, amarelo, verde. O 64 era nesse aspecto cores. Aí, o 64 era quase um... Uma salada de fruta, 64. Exatamente. E em 2003, dois anos depois do lançamento, pouco menos de dois anos depois do lançamento, as vendas do GameCube estavam muito baixas, muito, muito baixas. E aí a Nintendo parou a produção pra evitar que encalhasse, né? Armazenar, ficar cópia armazenada sem quem comprasse. Depois de um tempo eles voltaram a produzir e as vendas chegaram até a aumentar, sobretudo numa época em que o console teve uma redução de preço. É, pra... isso que eu ia falar, eu acho que é $200, não era? Foi $99. Isso, um amigo meu inclusive comprou nesse preço e eu fiquei tipo, caralho, como é que esse filho da puta? É, no outono de 2003 da do Hemisfério Norte, que no caso é o começo do ano, não, começo do ano é inverno. Lá pro fim do ano. É mais ou menos, final do ano, mais ou menos a época que a gente tá vivendo agora do ano. Setembro. 21 de setembro começa o outono lá. Então teve esse boom das vendas, mas ainda assim não foi suficiente pra alavancar o console. É. O GameCube vendeu, no fim das contas, 22 milhões de unidades. O Xbox vendeu mais que isso, o primeiro Xbox. Caralho, que deu 24 milhões. Mas aí se você faz algumas comparações, né, é bom comparar... Tem uma facilidade cronológica em comparar o Xbox e o Nintendo GameCube, porque os dois saíram no mesmo mês. Os dois são de setembro, outubro, novembro, ali, de 2001. E as comparações podem ficar em vários níveis, como, por exemplo, a dificuldade que a Nintendo teve de trazer exclusivos de outras empresas pra si, o Xbox não teve tanto. Tudo bem que você pode questionar a qualidade desses exclusivos do Xbox, o Counter-Strike, por exemplo, era um exclusivo pra Xbox enquanto console, mas e aí, quem se importa, na verdade? Pô, o Conker's Bad Fur Day, que era um jogaço em 64, saiu pro Xbox, né? Como um jogo que não sei se vendeu muito, mas era um port remake, né, assim, e deve ter vendido alguma coisa, né? O Xbox teve o Ninja Gaiden, teve exato. Knights of the Old Republic, Dead or Alive, Unreal. Eu acho que uma das coisas que fez o GameCube não vender foi isso, né? Que é ter jogos adultos, né? Entre aspas, né? Porque tinha muito Mario, Zelda, não sei o que, mas a indústria tava mudando, né? A galera tava jogando, sei lá, tinha jogado Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, queria ver mais história, queria ver igual o Knights of the Old Republic, né? Jogos mais complexos, mais coisa, e você olha pro GameCube, ah, tem o Mario, tem o Zelda, já joguei essa merda. Não quero ver. Aí tu tenta lembrar os jogos mais sérios, tu lembra poucos, né, cara? O Killer 7, tudo bem, que é cracudo, não conta muito, tipo assim, é bem fora de qualquer ponto, assim, mas tinha ele, né? Tinha o Eternal Darkness, o Metal Gear, dois Resident Evil, quatro, três, se você contar com quatro, meio que são os que eu consigo lembrar, sabe? Assim, mais adulto mesmo, sabe? É, mas é engraçado isso, porque o GameCube foi exatamente a tentativa da Nintendo de ser igual a todas as outras. Sabe aquelas fotos que pipocam nas redes sociais? Sempre tem uma amiga, todo mundo tem amiga baladeira. E aí essa amiga baladeira posta uma foto dela com várias amigas. Elas estão todas de perfil, uma coladinha na outra, com cada uma com um copo de, sei lá, caipirinha vermelha na mão. E você olha e você fala, cara, tem octuplas aqui, porque todas elas têm cabelo liso, todas estão com vestido até o meio da coxa, todas estão com um copo de bebida alcoólica na mão e todas estão com aquele sorriso falso e três ou quatro delas fizeram rinoplastia no mesmo cirurgião. É, então esse fenômeno aí de hoje, por exemplo, a próxima geração agora, a geração 8, vai ser o ícone disso. PlayStation 4 e o Xbox One são computadores com arquitetura 8.6 encapsulados em caixas pretas com um sistema operacional próprio. Nessa época, na geração 6, já estava se encaminhando para isso. Com o sucesso do PlayStation, que dominou a geração 5, todo mundo estava indo por aquele caminho. O Dreamcast foi por aquele caminho, o Xbox também foi por aquele caminho, o PlayStation 2 se manteve naquele caminho. A Nintendo tentou um pouco ir por aquele caminho. Ela tentou um pouco ser igual a todos os outros. É. Por algum motivo, ela não conseguiu. Eu não sei se ela tivesse conseguido, se isso hoje... teria sido bom, né? Teria sido bom, porque nós teríamos perdido. Tudo bem, Sunshine foi uma merda, Wind Waker pode ser questionável, o Melee é excelente, mas enfim... O que nós não teríamos corrido o risco de perder a Nintendo em sua essência, né? Que é uma empresa que sempre foi, sei lá, essa mistura de Apple com Disney, essa coisa diferenciada, né? De ter as suas próprias propriedades intelectuais que resistem ao tempo, se inovando aqui e ali, e muito raramente aparece uma coisa nova, um personagem novo, né? A Disney não tem personagem novo há quanto tempo, tirando a Princesa e o Sapo, ou o Lilo e o Stitch aí. A mesma coisa vale pra Nintendo. Esse caráter que ela tem de ser uma coisa única, talvez isso tivesse se perdido Então eu me pergunto até que ponto a Nintendo realmente tem que ficar tentando ser igual às outras e não aceitar que ela é diferente e que a base de fãs que ela tem até hoje se dá justamente pelo fato de ela ser diferente. É, eu não me incomodo nem um pouco com os jogos da Nintendo. O que me incomoda, tipo assim, da Nintendo como um todo, é esse lance que, pô, tu vai jogar um jogo da Nintendo, cara, você pode apostar, tipo assim, quase todo o seu salário, entendeu? Ou todo o seu ganho anual, que, cara, vai ser a mesma merda que você jogou no jogo anterior, com os gráficos diferentes, uns gimmicks aqui ou ali, mas, tipo, tu vai resolver puzzlezinho, vai fazer sei lá o quê, progredir da mesma forma em todos os jogos. Isso, pra mim, cansa pra caralho. Eu não comprei o Wii e não planejo comprar o Wii U ainda. Talvez compre, mas não sei. Porque, por conta disso, eu não quero ficar comprando jogos da Nintendo pra mim, são sempre a mesma coisa. Mamute, se a gente for pensar nesse jeito, você não compra jogo nenhum. Ah, mais ou menos. Mais ou menos, né? Me trace a grande diferença entre o Lords of Shadow, o Darksiders, o Dante's Inferno e o God of War. Ou então, não, entre... Dante's Inferno tirado aí, porque o Dante's Inferno é cópia descarada. Tudo bem, mas assim, a gente vive a geração da Engine Unreal 3. É, tá, tudo bem, cara, mas assim... Uma outra coisa... Mal, o jogo se progride... Tudo bem, não vou dizer que esses três casos aí são a mesma coisa. E vou te falar uma coisa, o que pira a cabeça das pessoas hoje em dia? Jogo indie. Por que jogo indie pira a cabeça das pessoas hoje em dia? Porque são mais criativos ou porque com pouco fazem mais? Mas acho que a questão da criatividade é o que chama mais atenção. Hoje em dia, eu só vejo uma empresa grande, capaz, que tem em si tudo que é necessário pra atingir esse deslumbramento que a gente tem com indies em jogos de primeira linha, e essa empresa é a Nintendo. Sim, ela é a única que pode se dar ao luxo de arriscar qualquer coisa do tipo, porque ela sabe que, se eu errar, os meus fãs não vão me matar por isso, porque eles ainda confiam em mim. Cara, confiaram em mim até hoje. Mas, tipo assim, vamos pegar um exemplo da Nintendo que é ótimo, assim, que é um jogo, porra, ninguém vai torcer pra caralho no nariz, mas foda-se. Que se falar que esse jogo não é inédito, puta que pariu, porra, me chama de Matilde agora. Matilde. Sabe? Que é o Rei-Yu Pikachu. Sim. O jogo, tipo assim, cara, aquilo ali o cara falou assim, pô, então a gente tem Pokémon. Só que agora tem um Pokémon diferente pra caralho. E, tipo, é um outro jogo, sabe? Você não precisa fazer o mesmo Pokémon pela 99ª vez, entendeu? Você não precisa fazer um Mario da mesma forma, tipo, de modo que vai ficar ruim necessariamente. Não, sabe? Você tem forma diferente. Só que os caras não arriscam, porque é sempre um jogo com a mesma cara. Por isso que o Mario Galaxy é tão maneiro. Você joga diferente, sabe? Você se sente diferente no Mario, entendeu? Teve o Pokémon Snap também, né? Que foi esse. É, Pokémon Snap, caralho, que ninguém, porra, me cagou em cima dessa porra. E justamente, sabe? Pokémon Snap é uma ideia muito boa, hein? É, eu, pra mim, um dos melhores jogos do 64. Agora ninguém vai fazer o boneco de Judas. Não, é sacanagem quem discordar de você. É uma opinião sua, e aí pode discordar da sua opinião. Pode discordar, tá desagradável. Mas é um jogo muito legal, cara. É muito se bom. Saísse hoje em dia um jogo semelhante, um Pokémon Snap pra um Wii. Pra Wii U tem que ter, com certeza. Aquela porra, aquele tablet serve pra isso. Fato. Aquilo é a tua Canon D3000 pra você jogar um Pokémon Snap da atual geração. Porra, Nintendo! O ruim do Pokémon Snap é ter pouca fase, né? Só quebrou ali. É, ter pouca fase e pouco Pokémon. Agora, com 300 milhões, faz mais 70 fases, 700 milhões de Pokémon, tá ótimo, não tem problema não. Inclusive, eu descobri aqui que o Pokémon Snap acho que tá sendo relançado pro Wii U e acho que eles vão usar essa óbvia ideia. Ah, é? Só, hein? Acordaram pra vida. Não sei se vai usar só o tablet ou as duas coisas, mas acho que vai usar as duas coisas, pelo que eu vi aqui numas demonstrações. Aí sim, mandaram bem, hein? Não precisa nem mudar o gráfico. Não precisava mudar o gráfico mesmo. Deve estar baratinho o jogo, melhor ainda. Tô começando a pensar seriamente pra um Wii U agora. Ah, filhos da puta. Oi, Lapso. Você falou que os jogos mais vendidos aí, quando você mostrou os números aí, eram todos da Nintendo, né? Tirando o décimo, que é o Sonic Adventure 2. Beleza. Mas quando você compra um videogame da Nintendo, você não tá esperando isso? Claro, claro. Desde o 64, a realidade é essa, e hoje em dia, eu acho que tem que ser assim, inclusive, não vejo por que não ser. É, porque pra mim, um videogame ideal seria se a Nintendo lançasse os joguinhos dela, que eu gosto de jogar, e que tivesse um BioShock Infinite e o Story Paris, que eu tenho que ter um Xbox pra jogar esses jogos, tá vendo? É, o Wii U tá apostando um pouco nessa possibilidade, né? Se vai rolar, é outra história. É, mas aí, pô, os caras lançaram com a potência do Xbox. Aí já chega a Unreal Engine e fala, não, Unreal Engine 4 não roda lá. Ah, tudo bem, mas aí, pô, não vai na Unreal 4, mas vai na 3, que já é de bom tamanho, faz bons jogos e não precisa, tipo, tudo bem, que vai ter gente que vai falar que não é melhor gráfico, melhor potência, não sei o quê. Mas vai ter gente que vai comprar um jogo por ele ser bom e não por ele ser bonito ou mais potente. competentes de render, sei lá, quantas expressões faciais ou horas de jogo, né? É, isso aí pra mim pessoalmente, eu também não caguei foda. É, mas pois é. O que eu compro videogame da Nintendo é pra mim jogar um Mario, um Zelda, fato, esse tipo de jogos, Smash e tal. Mas, porra, eu sinto falta de jogar um Bioshock, por exemplo. Se eu comprar, sim, um Wii U hoje, eu não consigo jogar Bioshock Infinite, por exemplo. Sim. Que tá no PlayStation e tá no Xbox, sacou? Esse tipo de coisa que ainda é foda de você pensar no futuro da Nintendo, né? De, é. Porra, beleza, eu tenho... Basicamente, você tem que ter um Wii e um outro videogame. Vai ter que ter um Wii U e vai ter que ter um Xbox One ou um PS4 também, sacou? Mas, Face, hoje em dia, muita gente pode simplesmente ter um Wii U e um PC. É. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? O grande atrativo, às vezes, do PlayStation é você pensar do Xbox, enfim. É falar, pô, eu vou jogar um Bioshock Infinite, um não sei o que, não sei o que lá, e aí no máximo um Uncharted e o Gears of War, né? Que, pra ser bem simplório, tá? Pra puxar o lado pra Nintendo. Uhum. Mas e aí, o resto, Tomb Raider eu posso jogar no PC, Bioshock, Devil May Cry, isso tudo bem pro PC. O que que eu não tenho no PC? Do PlayStation eu tenho o Uncharted e o God of War. Do Xbox eu tenho o Gears of War e o Halo. Da Nintendo eu tenho Mario, Metroid, F-Zero, Zelda, Pokémon. Kirby, Zelda, Pokémon, 6, Star Fox, 7, Pikmin 8, Animal Crossing 9, enfim, eu acho que nisso ela leva vantagem em cima de todos, todos. Ela tem sido... Exclusividade é com ela. É, ela tem sido tudo que é necessário pra ela ser a dona da cocada preta. Tá faltando alguma coisa, talvez essa coisa que falta não esteja na Nintendo, esteja na gente, mas... Eu não sei, cara, eu vou te ser sincero, assim, eu acho que a grande burrada da Nintendo, e foi isso que fudeu ela, e eu continuo sem apostar nisso, foi assim, os caras venderam a parada que fazia jogos bons, que eram exclusivos da Nintendo, a Rare. Entendeu? A Rare, entendeu? Era um exclusivo dela, mas que eram jogos com conteúdo pra outras pessoas, entendeu? Pô, tinha Perfect Dark, tinha o GoldenEye lá no 64, Diddy Kong Racing, que não era o Mario Kart, mas era um jogo de corrida bem legal também, né? O Banjo-Kazooie, o Jet Force Gemini, sabe? Eram jogos assim que você jogava, você falava, porra, maneiro isso aqui. Isso é Nintendo, mas também não é Nintendo, é como se fosse a Pixar, sabe? Sim, faz uma parada que exatamente. Não são apiscalhadas, sabe? Falou a verdade. Exatamente, exatamente. Aí os caras venderam uma parada que fazia o diferencial deles. Porra, a Microsoft lá por cima. É, exatamente. E tá lá fazendo Xbox Live hoje, né? Tá fazendo... É, pois é. Fazendo Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, entendeu? Porra, tá de sacanagem, né? Porra. Então, acho que é isso que meio que falta pra Nintendo. A gente acabou estendendo o assunto, saiu de GameCube e foi pra Nintendo, mas todo mundo gosta da Nintendo, né? Todo mundo gosta da Nintendo. É, e porra, e vamos ser sinceros, mas, porra, que as coisas mundo aconteceram. Nintendo, né? É tipo um Botafogo dos videogames. É tipo isso. Todo mundo torce o Botafogo. Só acho que esse ano vai ser campeão brasileiro aí, e ano que vem a Libertadores é nossa já. Essa torcida arco-íris, eu não sei o que... Corinthians, Atlético e Botafogo em seguida é foda. Porra, o mundo em preto e branco, é isso aí. Pessoal, considerações finais? Cara, não sei, eu só, assim, falaria que talvez esse comentário que tu fez aí, que, porra, a gente passou do GameCube pra Nintendo, é justo, mas tipo, vamos lembrar que isso não aconteceu no 64, né? Isso aconteceu no GameCube, e foi justamente isso que deu a guinada na empresarial, acho, e toda a visão de mercado da Nintendo meio que teve que mudar por conta de certos acontecimentos, assim, não só a Rare, mas enfim, outras coisas, e eu acho que isso tudo volta pro GameCube, né? Não fica só a Nintendo fez isso, XY, assim. E se o GameCube foi, em termos de venda, comparado com os outros, claro que o PlayStation 2 ficou 10 anos sendo vendido, né? Vendeu 150 milhões, claro, tem o mérito de continuar vendendo, mas durou 10 anos, foram 150 milhões em 10 anos. O GameCube vendeu só 22, foi descontinuado rapidamente, mas logo depois disso foi a reviravolta completa da Nintendo, e aí a Nintendo foi e alavancou, e o Wii não foi alcançado. O PlayStation 3 e o Xbox 360 estão saindo agora de cena, não ficaram tão menos tempo assim que o Wii, e foi embora. O Wii vendeu mais de 80 milhões, da última vez que eu vi, isso já tem um tempo. Claro que agora parou de vender também, com a veemência que vendia, mas levou. Ele faturou a geração dele em números, isso é indiscutível. Pode se falar em hardcore, softcore, casual, mas em termos de número, o Wii levou. Então, o GameCube, se não deixa um legado de jogos, ele deixa como legado que alguma coisa a Nintendo aprendeu. Aprendeu, usou e perseverou e revolucionou ali na geração 7. Pô, e não só isso, né, cara? Tá vendendo o Wii U barato até agora porque, pô, tem um dinheiro em caixa aí, provavelmente, que tá segurando, né? Se deu ao luxo de tá se dando ao luxo de fazer com o Wii U o que a Sony fez com o PlayStation 3 por muito tempo, porque tinha lá o caixa do PlayStation 2. Sim. E apostava no que tava fazendo. E o 3DS começou a vender bem agora. É. Então, e tem o caixa do DS ainda também, né? Exato. Pra não falar do DS. Pra não falar do DS. Então, assim, com o DS e o Wii, ninguém tem que se preocupar com a Nintendo. Eles podem ainda, se quiserem, perder essa geração geração 8 agora experimentando. O Wii U realmente talvez tenha saído um pouco antes da hora. Dependendo de como o PlayStation 4 e o Xbox One vierem, pode até ser que a gente, em 2014, numa E3, veja a Nintendo falar de um outro console com uma outra proposta pra talvez ter dois ao mesmo tempo. Eu não duvidaria. Eu acho que eles... Quer dizer, eu duvido porque é muito ousado, mas eu acho que eles poderiam muito bem fazer isso. Não vejo nenhum problema em fazerem isso. E te digo uma coisa, ia ser muito maneiro se uma empresa tivesse com dois videogames ao mesmo tempo numa mesma geração, né? Considerando dois de mesa, né? Sem ter um portátil aí no meio. E acho que se alguém pode fazer isso, esse alguém é a Nintendo, né? Aí pode chamar de nintendista, chama do que quiser. Mas a verdade é essa. Eu tenho um PlayStation, meu videogame é preto, mas o meu Wii tá ali do lado. Meu Wiizinho tá ali do lado. Ele tá de cabeça pra baixo ainda, que eu ainda não desvirei ele, eu esqueci. Mas a Nintendo tá aí, cara. A Nintendo tá viva no lance. Cara, considerações finais, só... cara, tem muitos jogos e diversões lá. Muita coisa pra jogar cooperativo, que acho que talvez não tinha no PlayStation, no Xbox ninguém teve também, aquela porra, né? Mas tem Mario Party, tem, sei lá, tem uns 4 Mario Party diferentes, tem Mario Kart. Eu acho que isso, além dos jogos que a gente falou bastante de single player, foram jogos que eu joguei bastante, tipo o Smash e o Mario Party. E só mais uma coisa que tem que marcar aí pra mim, que eu vou dar o meu GameCube pro Ninja Inimigo, né? Porque o senhor coleciona, isso. Só que ele não participou da conversa com a pois gente. Pois é, eu ia comentar isso no final, de fato. Ninja Inimigo tá em uma fase pidona da vida dele, que eu não sei até quando vai, que ele quer tudo quanto é videogame que ele não teve, ou enfim. E nosso querido Face tá fazendo aí uma doação do GameCube dele pro Ninja Inimigo. Aproveitar esse bloco aqui pra fazer mais agradecimentos, agradecer ao Kix, que doou uma coleção de revistas. E tinha até um Assassin's Creed em DVD lá, eu dei mole o dia que tinha tirado foto, cara. Foi na semana do ocorrido aí pra fazer alguma palhaçada na postagem, mas eu preferi não brincar com isso. E ao nosso querido Bill, o espadachim universal, que doou uma coleção, uma caixa de 15 quilos de revistas Nintendo caralho. World, EGW, que antes era EGM, né? Pokémon Clube, deve ter Pokémon Clube do Fritz lá, vou procurar, pra botar no Museu do Baixo Frente Soco. E é isso, vamos terminar o programa aqui, porque isso vai virar um programa só, rendeu o suficiente. GameCube ganhou o programa pra ele. Fazendo justiça console que os filhos da puta ignoram. Vamos botar isso na rua, vem pra rua, fala GameCube. GameCube era um videogame maneiro, vem gritar, vamos lá. Sai do cubo, vem pros jogos. Jogas! Fritz, como é que é participar do seu primeiro Eu Gosto de Jogos que não foi nas coxas, cara? Cara, é verdade, foi beijado. Quanto tempo eu te chamei pra gravar esse episódio? Uma semana é tempo. É muito tempo. É muito mais do que os 10 minutos habituais, né, da maioria das outras vezes. É verdade. Eu acho que não fez diferença, porque eu não me preparei também. Não, mas você nasceu pronto. Mas é sempre bom falar da Nintendo aqui no Baixo Frente Soco. E a novidade é que eu falei mal dessa vez. Pois é. E essa é a novidade. Fritz, eu vou me esforçar muito pra esse ano ainda a gente fazer um mini campeonatozinho do Baixo Frente Soco de Pokémon. Depois a gente vai pegar as dicas aí contigo se ainda é Pokémon Net Battle, como é que funciona hoje em dia, porque a gente parou no tempo isso. E você não pode participar, porque não vale, essa é uma humilhação. Mas a gente vai querer você narrando lá, pra ser o narrador e pra xingar cada burrice que o nego fizer. Esse vai ser o boldo, Tipo, o cara usou Raze quando era pra ter usado qualquer outra coisa. É pra xingar. Esse vai ser o grande boldo do campeonato de Pokémon. E depois a gente vai ter que fazer um exibicional todos contra o Fritz. Vai ser o desafio ao Fritz. Valendo. Eu aprendi a jogar, né? Ah, tudo bem, não tem problema. Isso aí, se a memória muscular pega. E aí, quem ganhar o Fritz, eu vou fazer uma no Photoshop uma insígnia virtual, tipo assim, eu ganhei o Fritz. Mas isso não vale mais porra nenhuma hoje em dia. Vai ser uma parada dessa. Porque eu tô aposentado já. Aposentado. O Ginásio Dragão agora passou aí pro Stargaryen. Nossa. Mamute, você que gravou o programa inteiro rouco, com ousadia e alegria. Peru, as pessoas nem te reconheceram. Qual é o e-mail do Baixo Frente Soco? Ainda bem que você não me perguntou. Peraí, o e-mail pra mandar aquelas mensagens assim, pra você mandar porradaria, pra você falar que gostou, você tomar no cu, falar peru, Eu gosto de jogos, @baixofrenseu.com, meu irmão. Eu gosto de jogos, @baixofrenseu.com. Estamos também no Facebook, no Twitter, no Twitch. Tudo está linkado no post. E o mais importante nesse momento é que... Vou tacar o J. Joe aqui na mesa. Porra, assinem o nosso canal no YouTube, youtube.com/baixofrentesoco. Ele será de extrema importância no futuro, se nós quisermos tornar o Baixo Frente Soco algo rentável. Mauro George, nosso querido Face, eu vou te dar agora o espaço para aquele importante jabá sobre o Estou Jogando. É, pra galera que não conhece, né, a gente tá aqui direto já. Opa. Estou Jogando, que é a rede social para jogos e diversões. Se você quer saber, pode cadastrar lá seus jogos que você jogou, zerou, que quer jogar. E a novidade do verão aí é você cadastrar. A gente tem uma página de lançamento e você pode marcar que quer ser avisado. Então, se tu não quer ficar acompanhando posts, diversos sites e tal, ou é difícil de achar, tu vai lá e marca. Por exemplo, eu marquei aqui a XCOM, vai ser dia 20 de agosto, eu vou receber um e-mail e ele vai me avisar. Excelente, cara! Excelente, cara! Nota 10. Muito bom, hein? E ó, estão devendo aquela coisa lá do alugava direto, hein? Tem que ter um tag lá, aluguei muito. Esse é importante, cara. Eu quero marcar o Comic Zone lá como aluguei muito, que eu nunca tive. Mas é como se eu tinha uma vez por semana ele. Então, é isso, galera. Esse programa do GameCube não ia ser um programa, ele tornou-se um programa pela maestria dos nossos amigos. Espero que tenham gostado. Semana que vem não deve ter um do Xbox, porque... Porque quem se importa com o Xbox? Eu queria fazer um programa sobre o Xbox. Três pessoas tiveram o Xbox. Pois é, mas eu porque prometo... Porque não tem fórum. É. Eu prometo que ano que vem, quando formos falar do Xbox 360, lá pelos idos do Eu Gosto de Jogos 200, faremos um programa sobre o Xbox primeirinho. Isso aí não vai ficar faltando, não. Mas, dessa vez não deu, né? Deu. Até porque, enfim, deu, não deu. É isso. Até semana que vem. Até. Aí, só pra porque não pode ficar sem falar, né, cara? Aí todo videogame devia ter uma alcinha que nem o GameCube.